acho que ele devia sair do capim. Ora, quem diria? Isto não é capim. Perdem, mas penso em prol. Que a dualidade é o mecanismo que prende. Quanto mais souber o que temem, oh, podem se acostumar com os vagabundos à frente e abrindo elos da mente. Mas um dia virá, olho de persiana, todo desarrumado e ela de Dolce & Gabbana. Vagabundo, vagabundo, não tô à toa. Tirei esses olhos torto de mim, colei com Doug e tô de boa. Um gole de cerveja pra matar rancor. Nem toda letra é papo reto, doutor. Não sou um padre nem sou professor. Às vezes gosto de falar de como se enganador. Tem dia que acordo pra rir dessa porra, porque se fosse pra chorar nem tava aqui. A mente é como balança de escolhas, testando quanto que tu aguenta mentir. Eu vim viver verdade, não sonhar mentira. Eu sim cuspi maldade, alimentei traíra. Nós somos honestidade, por isso a ira. Vamos treinar caráter, paga 10 aspira. Como é fácil conspirar comigo, Loki, boy com long neck. Fica em choque, cash, não compra respeito, cobra, rasteja, brother. Morre na paulada, cara, então faz as contas, chefe. Quero as boladas em dólar massa. No começo eu visava o que não tinha, hoje eu tenho tudo que preciso disso. Quantos escutam, mas não ouvem isso? Me julgam, torcem pelo meu pescoço, osso. Vendem, mas penso em prol. Que a dualidade é o mecanismo que prende. Quanto mais souber o que temem, oh, podem se acostumar com os vagabundos à frente e abrindo elos da mente. Pois é, lembrete, a chama que acende, louco consciente, os contrapesos pra dualidade. Eleve sua mente, reflita o que sente, pondere o espírito e conheça a sua outra metade. O cérebro guarda, esconde seus poderes, sua sede só acabará quando encontrar seu próprio eu. Mesmo que só dê ouvido às suas paredes, não puxe seu próprio tapete com medo do próprio erro. Enfrente sua sorte, morte seu caminho. Passa forte seus pensamentos que induzem a via do outro destino. Me diz que nunca quis mais que um trocado pra viver. Queimece a Babilônia, se não queimado é você. Foda-se a cor da tua pele, se tu pode sentir o que eu sinto embaixo da pele. Ei, confesso que é de arrepiar a pele. Vim de onde ser humilde é virtude no rebelde. Daqui de onde eles não podem me alcançar no radar. E o mundo gira, quem vacila roda. E é sem vacilo, sem furo, não tenho medo. Vi um negro tirando o branco, porque o branco não era negro. Pois segregando nunca se conseguiu paz pra sentir. Não importa a cor pro sentido, somos iguais. Sinto pensando se o branco se unir com o negro e o negro se unir com o branco, porque juntos somos mais. Vendem, mas penso em prol. Que a dualidade é o mecanismo que prende. Quanto mais souber o que temem, oh, podem se acostumar com os vagabundos à frente e abrindo elos da mente.